Panorama Agrícola para 17 de julho de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, 17 de julho, e este é o Panorama Agrícola em noite de lua cheia. O ditado do programa é: mulher dos outros é irmã. Na entrevista, pesquisa trabalha por lavoura sadia e produtiva. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre orgânicos. Dica do dia. Na dica de hoje, plante chuchu, porque mais de 40% do chuchu comercializado na CEASA em São José vem de fora de Santa Catarina. Ou seja, existe margem para crescimento e venda de chuchu produzido aqui no estado. Fique ligado no Panorama Regional. Produção comercial de produtos orgânicos. Embora a economia do município de Correia Pinto, na região serrana, tenha como carro-chefe a indústria papeleira, existe aqui uma concentração, né, plantio muito grande de pinos, mas a agricultura vem ganhando destaque na última década, não apenas no cenário regional, mas também em Santa Catarina. Os produtos orgânicos cultivados por 10 famílias integrantes do grupo ecológico Campina Verde, né, onde o principal foco de comercialização dessas famílias são agricultores familiares, são as feiras que acontecem em Correia Pinto e também onde eles comercializam nas cidades ali como Itajaí, Balneário Camboriú e até na Grande Florianópolis. Esse grupo também tem um nicho de mercado que é muito interessante, que comercializa os seus produtos orgânicos para a merenda escolar de Correia Pinto, considerada uma das melhores merendas do Brasil. Para auxiliar os agricultores familiares, a Prefeitura de Correia Pinto repassa anualmente, então cerca, tem estipado um valor em torno de 20 mil ou mais, então para auxiliar nos gastos com transporte dos produtos para outras cidades, né, principalmente para o litoral. E toda terça-feira, então, é dia de colheita na propriedade, então, do seu Júlio Diniz Alves, que reside na comunidade de Campina dos Ribeiros. Então, ele, né, seu Júlio, a esposa, a dona Ana Maria e o filho Juliano, e mais 4 pessoas integrantes do grupo ecológico, colhem os produtos da terra, embalam e preparam para a venda, então, para a merenda escolar, e para esses municípios, né, todos os municípios é que eles abastecem no litoral catarinense. A produção e comercialização de produtos orgânicos é, não deixa de ser um produto diferenciado, possibilita que famílias como a de seu Júlio possam continuar no campo. Aí que a importância de fazer uma pesquisa de mercado, ver onde colocar esses seus produtos e produzir comercialmente, né, porque tem um retorno muito bom. E esse grupo que ali de Correia Pinto, ali, né, Grupo Ecológico Campina Verde, né, com 10 famílias, está começando com 10 famílias, tem toda a possibilidade de crescer mais, né, e atender e abrir outros nichos de mercado, com certeza. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, conversamos com 3 novos pesquisadores da EPAGRE: Edivânio de Araújo, da estação de Ituporanga, Matheus Paza, que está trabalhando em São Joaquim, e Maicon Pinto, da estação experimental da EPAGRE de Lages. É Edivânio Rodrigues de Araújo. Edivânio Rodrigues de Araújo tem que idade? 29 anos. Vai trabalhar onde? Na Estação Experimental de Ituporanga. Teu doutorado em que área, Edivânio? Doutorado em fitopatologia. Esse conhecimento em fitopatologia em Ituporanga vai ser aplicado em que cultura? O foco principal da estação é a cebola, né? Projetos, andamento que tem, são focados nessa cultura, mas a estação já está abrindo caminhos e visão para outras culturas também, como beterraba e pepino em conserva principalmente. Para o agricultor poder entender, fitopatologia trabalha com doenças? Isso, é o estudo de doenças de plantas, né? Busca fazer a diagnóstico, identificação dos patógenos e a área fim é o controle e manejo dessas doenças. O produtor de cebola pode ficar, então, seguro de que haverá bom controle e manejo de pragas e doenças na cultura da cebola? Sim, no primeiro momento a gente vai tentar racionalizar o uso dos produtos que já vêm sendo utilizados, que estão sendo utilizados de forma meio irracional, muito produto sendo aplicado sem necessidade real para o controle da doença. O foco primário é fazer essa aplicação racional e depois produtos alternativos, menos tóxicos, menos poluentes. Ter uma lavoura sadia no final das contas e boa produtividade. Obrigado, é o Edivânio. Vamos conversar com o Matheus. Matheus Paza. Matheus Paza vai trabalhar aonde? Eu vou trabalhar em São Joaquim, na Estação Experimental de São Joaquim. Trabalhar com pomáceas, né, pera e maçã. E a parte de fitotecnia. Na verdade, fitotecnia é o manejo de plantas, né? Eu vou trabalhar, meu doutorado foi com fitorreguladores, né? São hormônios sintéticos, na verdade, que são produzidos naturalmente pelas plantas, que regulam vários processos. Então, no momento inicial com maçã, o trabalho vai ser com raleio químico, que é uma demanda do setor para reduzir mão de obra, principalmente, né? Que é um ponto fraco hoje do setor, é que está pouca mão de obra. Então, o foco é para reduzir a mão de obra e na cultura da pera, para aumentar a frutificação efetiva e tentar aumentar a produção dessas plantas. Que idade você tem? Eu, 27. Matheus, a maçã é referência, Santa Catarina é referência. No caso da pera, como a pesquisa pode ajudar a aumentar a produção de pera no estado? A pera hoje tem dois grandes problemas. Dois, existem vários problemas, mas principalmente é na situação de São Joaquim, a pera floresce, tem uma floração profusa, só que essas flores não fixam frutos. Então, no primeiro momento, tem que trabalhar alguma coisa com polinização e aí trabalhar esse balanço hormonal para tentar fixar mais frutas. E se é para produzir, a região de São Joaquim é a melhor região, né? Tem o acúmulo de frio adequado, então vamos trabalhar e ver se a gente consegue fazer a pera evoluir e ser uma nova alternativa para o produtor. Okay, conversamos com o Matheus, obrigado Matheus. Vamos conversar agora com o Maicon. Maicon Pinto, é isso? Maicon Pinto. Que idade você tem, Maicon? Tenho 38, sou médico veterinário, meu doutorado foi na área de fisiologia ovariana, na área de reprodução de vacas, né? Eu vou trabalhar na estação experimental de Lages, que tem o foco em pecuária. Inicialmente a ideia é trabalhar na parte de produção animal, né? Gado de corte, ovino, com foco em eficiência reprodutiva desses animais, melhorar a produção de bezerros, também com avaliação da genética e a interação de genética com o ambiente de criação. Dá para, a longo prazo, se pensar em multiplicar a produtividade do rebanho catarinense? Essa é a ideia. A gente está caracterizado, sobretudo no Planalto Serrano, né, por uma baixa produtividade pecuária e uma competição pelas áreas, né, com pinos. Agora recentemente está entrando alguma coisa de lavoura, como soja, né, e a pecuária vem sempre perdendo espaço pela baixa produtividade. Então, aliado aos trabalhos que já existem na estação relacionados a manejo de campo nativo, introdução de espécies de inverno e outras práticas técnicas que estão sendo hoje postas em prática no projeto chamado Reprotec, a gente cooperar também com a parte animal nesse processo todo para garantir produtividade e lucratividade para o produtor. Maicon, no caso da ovinocultura, é uma alternativa rentável? É uma alternativa rentável. A ideia é explorar ela por dois caminhos diferentes mercadológicos. Um que já está presente, que é a produção de carne, mas ela é trabalhada de maneira muito informal e ela tem um potencial bastante grande, tanto para atender o próprio consumo do estado, né? Um outro ponto de vista, né, um projeto recente da Ipagre de Lages, que é a ovinocultura de leite. Então a gente tem hoje um rebanho, né, de ovelhas francesas da raça Lacone, alguma coisa também de milkshaft, e a ideia é desenvolver esse tipo de tecnologia que pode ser muito interessante para determinados produtores em determinadas regiões. O leite de ovelha não é usado diretamente no consumo, mas ele é muito utilizado para a produção de queijos finos. Então, agrega um valor bastante grande e pode ser uma nova alternativa de fonte de renda, especialmente para o perfil de pequena propriedade que a gente tem no estado. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com três novos pesquisadores da IPAGRE, Edivânio de Araújo, Matheus Paza e Maicon Pinto, que estão trabalhando em Tuporanga, São Joaquim e Lages, respectivamente, com as culturas da cebola, maçã e pera e com a reprodução de gado de corte e a ovinocultura de leite. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.